Quantos de vocês estão vivos hoje? Alguns, né? Quantos de vocês estão frustrados com a sua vida? Não há votos. Ninguém consegue levantar a mão para isso. Espero que não. Espero que não. Né? A nossa vida é para ter propósito, para andar para frente. A frustração é quando fazemos muito, mas não fazemos aquilo que nós achamos o mais importante. Aquilo que traz frustração às nossas vidas é sentir que a nossa vida não está a conquistar nada. Não é? Porque a ocupação, só fazendo coisas, não nos preenche. Nós podemos estar muito ocupados e ficar frustrados continuamente. E Deus quer que nós cumprimos a razão da nossa existência. Cumprir a razão que nós estamos, porque nós estamos aqui nesta terra. Porque nós temos fogo, porque nós estamos a viver. Há um propósito. Nós estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui, não somos um acidente. Cada pessoa tem um plano divino. É um plano para realizar, é um destino estabelecido por Deus. Só Deus que sabe. Por isso é tão importante conhecer Deus, ter aquele encontro com Deus, para descobrir a razão da nossa existência, da nossa, não é? E para que, não, ter aqueles passos e começar a andar no sentido para realizar, não é? O plano e a vontade de Deus para a nossa vida. Só nisso que nós sentimos bem. Frustração é quando fazemos muito e não concretizamos o importante. Sabe que o inimigo do importante não é o mal, não. O inimigo do melhor é o bom. O inimigo do importante é o urgente. Há tantas coisas urgentes que roubam das coisas importantes da nossa vida. Eu tenho passado pelas alturas em que estava tão atrafado, tão ocupado com tanta coisa, e depois vem aquelas chamadas, aquelas coisas que mesmo tentando fazer aquilo que eu tenho no meu coração fazer, aquelas urgências, aqueles gritos, aquelas coisas, desvia-me, não é? E depois no fim do dia, não consegui fazer nada hoje. Claro que eu fiz muita coisa, mas não aquilo que era importante. E essa cria uma frustração. Frustração, stress, vem daquela sentido de não fazer aquilo que é importante. Por isso, nós temos que saber o que é importante. Estabelecer fronteiras, estabelecer limites. Estabelecer prioridades e saber como orientar a nossa vida segundo aquilo que Deus acha que é importante, que vai cumprir o destino que Ele tem marcado para a nossa vida. As coisas urgentes parecem inevitável. No princípio do meu ministério, eu pensava que as coisas urgentes era o meu ministério. Eu pensava que cada vez que houve um crise qualquer na vida de alguém, era a minha responsabilidade andar tentando apagar aquele fogo. Depois de algum tempo eu disse, mas eu não fui chamado para ser bombeiro. Não é? Eu fui chamado para construir vidas, para ajudar as pessoas a estabelecer, não é, a sua vida sobre a rocha. Agora não andar a sair pagando fogos. Mas eu comecei a ter aquelas chamadas das 2 da manhã, às 3 da manhã. Oh, pastor, vem cá, meu marido está a matar-me. Vem cá, rabo. E depois, eu vesti, andei assim a correr para enfrentar, não é, o marido zangado com uma arma, não é? Que estava a tirar em toda casa. Ele vem cá, ele disse, então, o que é que estás a fazer? Não é? Eu comecei a ver a minha vida só assim andando, tentando criar problemas que já existiam durante anos e anos e anos, mas naquele momento era urgente, vem rápido, né? As coisas urgentes roubam-nos as coisas importantes. E nós achamos que aquelas urgências, crises, são inevitáveis. Nós temos que tratar. Sabe que eu comecei, quando comecei, aquilo entrou na... Eu não sou bombeiro, sou pastor. Então eu comecei, quando vem aquelas emergências, disse, está bem, ok, né? Foi, né? Domingo à noite, segunda, na madrugada, vem uma chamada para ajuda, socorro. Diz também, ok, quarta-feira às 14h, encontro-me no meu gabinete. Quarta-feira? Mas como é? Mas quando eu comecei a estabelecer limites, eu descobri que aquela urgência, não era urgência, era alguma coisa que já tinha acontecido, já era 20 anos o mesmo problema. Mas naquele momento, né, eu tenho de fazer uma decisão. Eu vou ser guiado pelas urgências ou eu vou estabelecer prioridades e construir, né, para o meu futuro e o futuro dos outros. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver, né, vidas transformadas. Não é somente crises resolvidas naquele momento, porque uma crise pode ser assim resolvido e amanhã volta a acontecer novamente. Prioridades têm que ser resolvidas, não é? Têm que ser estabelecidas para que a vida seja mudada. Fronteiras têm que ser estabelecidas para haver proteção, porque o ladrão entra e vai roubar tudo que é bom, tudo que é importante, tudo que é o melhor, se nós não estabelecemos fronteiras, prédios, portas com fechos, algum controle sobre a nossa própria vida, em que nós podemos dizer agora não. Eu sei que às vezes dizer não é complicado, é difícil, porque eu não quero magoar ninguém, eu não quero desmontar ninguém, eu não quero... E depois nós temos dificuldade de dizer agora não. Mas estabelecendo fronteiras, estabelecendo prioridades, estabelecendo aquela proteção, nós não vamos ser roubados das coisas importantes e podemos concretizar, não é, o plano que Deus tem para a nossa própria vida. E no fim do dia, podemos dormir muito melhor porque temos a sensação, realmente, eu fiz aquilo que Deus queria. Eu posso descansar agora. Não aquela sono assim, aquela... Pá, não fiz nada hoje. Estabelecer fronteiras é estabelecer prioridades. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era 100% homem. O que significa que também tinha 24 horas no seu dia. Tal como nós. Ele não era super-homem. Ele era 100% homem. Ele precisava de dormir. Ele precisava do seu descanso. Ele precisava também tempo assim de relaxo. Ele era homem normal, como nós, qualquer um de nós. Mas ele fez em 3 anos mais que a maioria de nós não conseguimos fazer numa vida inteira. Porquê? Porque ele era perito, ele era, não é, tremendo em estabelecer prioridades. Ele não foi levado por tudo que alguém disse que ele devia fazer. Ele não foi controlado pelas pressões ou circunstâncias. Ele não estava assim manipulado pela aquilo que as pessoas acharam. Ele tinha aquele claro, né, entendimento daquilo que era importante. Ele conseguiu dizer não a muitas urgências e muitos clamores e muita manipulação. Eu acho que nós devemos aprender de Jesus como estabelecer prioridades, porque essa área é tão enganosa às vezes, porque o inimigo não são coisas más, são coisas boas, são aquilo que também é, não é, no seu lugar é importante. mas não é o mais importante. E há várias coisas que ele tinha de separar e estabelecer aqueles limites. Eu vou dar alguns exemplos. Os fariseus olharam para os discípulos e descobriram que antes de comer, eles não lavaram as suas mãos. Que escândalo! No sentido judaico, com todos os cerimônios e tudo que era importante para eles, não é? Era um escândalo. Os seus discípulos não estão a lavar as suas mãos antes de comer. Claro, uma coisa boa. Nós ensinamos os nossos filhos, antes de comer, vai à casa de banho, lava as mãos. Quando vocês, como pais, dizem isso aos seus filhos? Não esquece, tem que lavar as mãos. São coisas boas. Ninguém discute que também é uma coisa boa, não é? Mas Jesus, naquele momento, ele diz, pá, é uma coisa boa, mas não é tão importante. Que é mais importante aquilo que sai da tua boca do que aquilo que entra na tua boca. Não é que, não é, a lavar as mãos, não é, vai, não é, segurar, não é, o teu futuro, mas aquilo que sai da tua boca vai determinar o teu futuro. Não é? Ele estava assim tão consciente que, não é, que o seu destino é realizado pela confissão da tua boca. E os fariseus estavam assim falando mal, não é? Criticando, não é? Blasfemando, não é? Mal entendendo, não é? O ministério de Jesus, usando a sua boca para não somente impedir, não é, a sua própria fé, mas também tentar impedir os outros de ter fé em Jesus. E depois estava a dizer, pá, eles têm que lavar as suas mãos. E Jesus disse, pá, agora, lavar as mãos não é importante. O que é importante? Que falas bem. Essa que determina o teu futuro. Pois nós temos outra situação em João 4. Estava de viagem, porque a viagem de lá não era de carro, era andar a pé. Estava a andar a pé, assim, de Jerusalém para Galileia, tinha de passar pela Samaria. Passou ali, estava assim cansado. Então ele estava sentado, não é, perto de um poço. E os discípulos, porque eles tinham fome, foi à aldeia, à povoação mais perto, para comprar comida. E ele entrou em conversas com uma mulher samaritana. E nós conhecemos bem aquela história. Essa mulher já tinha cinco maridos e estava a viver com alguém que não era marido. E por isso, provavelmente, ela estava a tirar água naquela altura que não era própria para, não era a hora que as mulheres estavam lá, normalmente, tirando água, porque ela não era muito bem vista na cidade. Então, tinha de, para não ser maltratada pelas outras mulheres da cidade, ela foi em, né, aquelas horas vagas, aquelas horas sem movimento, lá no poço. Encontrou Jesus, e Jesus entrou em conversa com ela, e nós conhecemos bem aquela história, como Deus, né, começou a tocar a vida dela, e revelou, né, a Jesus, com aquilo que ele diz, revelou tudo que ela tinha feito. E ela foi mudada, tocada, e correu para a cidade para dizer a todos que encontrou um homem que sabia tudo dela. Não é? Homem santo, um profeta. Entretanto, os discípulos voltaram com comida. Não é? Estava cansada, estava com fome. E os discípulos dizem, agora come. E Jesus diz, já comi, obrigado. Já estou muito satisfeito. E ele diz, mas o que aconteceu? Alguém esteve cá vendendo choros e alguém passou aqui com comida, já comeste? O quê? Pois ele disse, não, eu estou cheio porque estou a fazer a vontade de Deus. Eu estou a dar outro alimento, eu estou a comer de um alimento que vocês não conhecem. Nós temos uma hora sagrada na nossa cultura. Essa hora é chamada almoço. Ninguém consegue, nem um patrão, nem qualquer firma consegue interferir com aquela hora sagrada. Nem com urgências no trabalho, chegando a hora do almoço, tudo para. Não é? Tem que comer. Se alguém falta uma refeição, é quase crise nacional. Não é? Epa, tem que comer. Não é? Tem que comer. Temos que fazer isso, temos que comer. Não podemos andar assim sem comer. Não é? E os discípulos estavam nesta onda. Pá, Jesus, tu tens de comer. Tu tens andado muito, estás cansado, tens de comer. Não é? E Jesus disse, não, eu não tenho que comer. Não é? Eu já comi. Não é? Ajudando uma pessoa é muito mais importante do que comer. Eu senti o fluir, essa me preencheu, que a comida nunca pôde me preencher, como ajudar uma pessoa perdida, não é? Essa me preenche, eu estou satisfeito, eu não preciso de comer, porque estou cheio. Se nós queremos optar para o importante, nós temos que saber que há uma diferença entre o bom, porque ninguém diz que comer não é bom. É importante, é agradável, é bom, é necessário, é importante, mas há outras coisas mais importantes. Nós temos que saber isso. Outra coisa que é importante é dormir. Quantos de vocês dormiram bem ontem? Quantas horas que vocês dormiram? Anastácia, quantas horas dormiste ontem? Hã? 6. Léo? Eu dormi 4. Alguém dormiu menos? 4. 3. 3 horas. 4 horas. 3 horas. Oh, cara, parabéns. Valente. Agora, nós podemos dizer, mas eu tenho que dormir. Sem 8 horas, eu não presto para nada. Eu tenho que ter 8 horas. Jesus passou uma noite em oração. Ele achou que era mais importante orar toda a noite do que dormir. E às vezes nós temos que saber é mais importante, não é? As coisas de Deus, é comungar com Deus, é estar em oração, do que até dormir. Não é? Eu acordei cedo hoje, 5 da manhã, porque eu queria ter uma palavra fresca. Eu queria ouvir de Deus. Era mais importante para mim ouvir de Deus do que ficar mais 3 horas na cama. Às vezes nós temos que optar para isso. Criar aquelas fronteiras. Alguns de vocês precisam de uma palavra do Senhor. Vocês estão a questionar a Deus, vocês estão a dizer, Deus, o que quer de mim? Deus, o que eu tenho que fazer? Oh, Senhor, o que que... E às vezes tem que optar, dormir ou ouvir de Deus. Ah, Deus, então, fala comigo durante as horas do meu trabalho. E nós começamos o nosso dia, né, com as melhores intenções. Deus, eu vou acordar, vou ter um tempo contigo. E nós acordamos, Nós nos vestimos, nós vamos para a sala, para abrir a Bíblia, e nós pensamos, epá, eu não arrumei as lojas de ontem, eu tenho que tirar as coisas da máquina, levar, eu tenho que... Então nós entramos na cozinha e começamos a arrumar as coisas. Pensando, eu faço isso rapidamente e depois eu volto para o meu tempo devocional, e depois nós começamos ali e depois... Epá, eu lembro, pá, eu tenho que arrumar as coisas, deixei assim. E sem saber, já é hora para sair, para o trabalho. E não temos feito nada. E depois começamos a correr assim, fazendo o nosso dia, pensando que, pá, eu vou separar um tempo durante o almoço, e depois vem alguém que quer falar connosco, ou quer convidar, que convida-nos para isso, do lado, do outro lado. E sem saber, rapidamente, já é um dia estragado, sem fazer aquilo que no princípio queríamos fazer. Não é? É comum. Por isso eu trouxe essa cadeira aqui. Nós entramos no nosso dia e nós começamos a fazer muita coisa. Ocupando, fazendo muita coisa. Oh Deus, eu estou... Não é? E ficamos... E fazemos muita atividade, mas não vamos para lado, não é? Nenhum. Ficamos parados, mas estamos continuamente com a nossa atividade. Mas não estamos a progredir, não estamos a ir para lado nenhum. Estamos somente ocupados. E aquela ocupação não nos satisfaz. E não cumpre aquilo que Deus quer, porque Deus quer que nós andamos para frente. Que nós concretizamos o seu plano para a nossa própria vida. Por isso as coisas às vezes são boas coisas, mas são aqueles ladrões do tempo. Aqueles ladrões das coisas importantes. Nós conhecemos bem a história de Marta e Maria. Marta estava a fazer coisas boas. Estava a preparar o jantar, estava a servir a mesa, estava a fazer tudo que era importante para servir as suas visitas. Não é? As pessoas que estiveram, até Jesus estava em casa com seus discípulos e eles precisavam ser de tratamento. Quantos de vocês, mulheres, ficam muito nervosos quando vêm visitas? Quando vocês estão a planear um jantar? Epa! Não é? Eu tenho que ajudar muito a minha esposa. Ela não está aqui hoje, né? Eu posso falar acerca dela. Eu tenho que... Porque ela entra num certo stress quando pensa em ter gente para, não é? Em casa. Nós gostamos muito de ter pessoas em casa. Mas eu acho que é aquela, não é? Coisa de mulher. Querem tudo assim, certinho, não é? Do melhor. Então eu começo a pensar em tanta coisa, tanta coisa. Eu disse, calma, calma, senta ali. Deixa-me fazer. Eu ajudo muito a minha mulher quando temos visitas. E por isso ela fica mais calma. Mas a tendência é deixar as coisas boas, né? Roubar as coisas importantes. A sua irmã Maria escolheu de passar tempo com Jesus, diz, pá, não é todos os dias que Jesus está na nossa casa. Em vez de fazer isso, vamos somente ouvir aquilo que ele queria dizer. Vamos ficar aos pés dele, vamos receber daquele alimento espiritual. E Maria estava assim, tão estressada. Maria, porque tu, Marta, estava assim tão estressada porque Maria não estava a ajudar ela a servir a mesa. E começou a ralhar com o marido. Maria, faz favor, ajuda-me. Eu tenho pelo menos essas 15 pessoas aqui em casa e eu tenho que preparar tudo. Tu estás a deixar essa carga acima de mim? Eu não aguento mais. Maria, ajuda-me. E Jesus diz, Marta, calma aí. O mundo não vai acabar se a mesa não é tão bem posta. As coisas não vão estragar se esperar mais algum tempo. Deixa as coisas assim. Maria escolheu as coisas importantes. Tu estás a escolher as coisas boas. mas ela escolheu as coisas importantes. É importante ter uma casa imaculada. É tão importante ter as coisas tão bem. É bom, mas não é o mais importante. O mais importante é ter aquela paz do Senhor. Ter aquele tempo, não é? Na sua presença. Ouvir a sua voz. É mais importante isso do que ter tudo assim direitinho. Eu estava somente passando pelo livro dos Evangelhos essa semana. Eu vi várias coisas que Jesus começou a dizer. Pai, não é que não é bom e deves fazer, mas que é importante que faz as coisas, não é? Em prioridade e ordem. Outra coisa que ele notou que a pessoa estava a dar o dízimo de tudo, mas não estava a praticar, não é? Compaixão, nem no amor com o seu próximo, nem ajudar, não é? As pessoas na sua necessidade, mas estava a ser tão exigente do seu dízimo, mas não estava a fazer o que Jesus diz, o mais importante. Sabe que nós podemos ser muito religiosos e muito legalísticos e estar completamente fora da vontade de Deus. Podemos cumprir toda a lei, toda a letra até, e perder, não é? O que é importante. Jesus diz, pá, pratica compaixão. Pratica o amor com o teu próximo. Mostra, não é, o seu coração. Ajuda as pessoas. Não esqueça os outros. As outras coisas também têm a sua importância, mas essa é mais importante. Guarde tudo do teu coração. Uma vez, toda a sua família, as multidões estavam se apreciando, e a Bíblia diz que Jesus não tinha tempo para comer. E essa notícia chegou à sua mãe e os seus irmãos naturais. E depois eles começaram a dizer, não pode ser. Jesus, não pode ser, essas multidões, nós temos que fazer alguma coisa. Então eles foram ter com Jesus, mas Jesus estava assim, rodeado com as multidões. E não era possível chegar onde ele estava. Então mandaram uma mensagem. E os seus discípulos, um dos seus discípulos disse, pá, a tua mãe e os teus irmãos estão ali. Eles querem falar contigo. O que é que Maria queria dizer ao seu filho? Filho, tem que comer. O filho tem 30 anos. Mas a mãe, né, com essa preocupação, tem que descansar. Tu tens que comer, tu não podes ser assim. E os irmãos estavam ali, pois Jesus, faz favor, olha isso é a tua mãe. Né? Estava ali. A porta, a mensagem chegou. A tua mãe quer falar contigo. Teus irmãos estão ali. O que é que Jesus diz? Quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Mas quem que faça a vontade do meu pai? Ele tinha de fazer uma separação entre a família e a família de Deus. Ele tinha de fazer prioridades sobre aquilo que é normal em termos de agências familiares. Porque há muitas famílias que exigem muito dos seus filhos, mesmo até os adultos, filhos adultos. E tinha de fazer uma separação. Não, eu vou servir primeiro a Deus. Pois eu vou ter tempo com a minha família, mas em primeiro lugar eu servo a Deus. Eu tive de dizer isso e fez isso. em Marcos 3. Pois uma vez, ele estava ensinando os adultos, chegando nem a crianças a Jesus. E as crianças assim queriam também estar com Jesus, queriam entrar e sentar e nem brincar com ele. E os adultos, os discípulos, estavam a dizer: pá, não incomode, mestre. Não brinca assim, não incomode, faz favor, fica ali, quieto e fora. Não é? Fora da vista e quieto. E Jesus disse: não, traz aqui as criancinhas. Porque é isso, não é? Pertence ao reino dos céus. Sabe que as crianças têm prioridade sobre os adultos. As crianças são mais importantes do que os adultos. Não é, vamos pôr eles assim fora para que eles não incomodem, não é? Não. Eles têm que ter o tratamento especial. Não é? São as coisas mais importantes. Uma outra coisa boa é fazer aquilo que queremos fazer. Quantos de vocês gostam de fazer aquilo que realmente quer fazer? Claro. Eu gostava de fazer ir à caça. Gosto muito de fazer caça. Não é? Eu gostava, não é? Fazer um cruzeiro assim à volta do mundo. Quantos de vocês gostavam de fazer isso? Eu gostava de saltar de avião, de paraquedas. Eu gostava de fazer isso. Eu gostava de fazer muita coisa que eu não tenho feito. Gostava. Jesus também chegou àquele ponto de querer fazer alguma coisa e que ele tinha naquele momento de decisão e determinar o que é mais importante, o que é agradável para si. Quando ele chegou àquele ponto, ele disse essas palavras: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Ele optou por aquilo que era mais importante. Ele optou para gastar a sua vida em aquilo que era realmente importante, que conta. E graças a Deus ele fez isso. Porque agora nós somos resultado, a nossa fé, a nossa existência, a nosso propósito, a nossa salvação é a consequência do facto que ele fez a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Coisas tremendas acontecem quando nós optamos para aquilo que é importante, não é? À custa das coisas boas. Muitas pessoas têm aquela ideia de cristianismo, que cristianismo é uma série das regras. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso divertir, eu não posso rir, eu não posso gozar, eu não posso fazer nada. Não é assim. É fazer opções para ter o máximo prazer na nossa própria vida, sabendo que Deus é o nosso Criador e sabe perfeitamente como nós podemos ter uma vida preenchida, realizada, o máximo prazer. Os fariseus tinham uma série de tradições e estava muito perplexo quando Jesus não estava a cumprir as tradições judaicas. Sabe que na nossa cultura também temos muitas tradições? Muitas expectativas sobre nós, só porque somos portugueses. Porque nós vivemos aqui. Muitas. E Jesus, optando por aquilo que era importante, aquilo que era a vontade de Deus, às vezes tinha de pôr de parte as tradições da sua própria cultura. Ser diferente. Ser diferente. Nós podemos preencher a nossa vida com uma atividade que não leva-nos para lado nenhum, só fazendo, né, a nossa vida. Podemos sentir, epá, eu estou a fazer muito. Epá, estou muito ocupado. Uma grande desculpa. Estou muito ocupado. Não posso, estou muito ocupado. Tenho muito a fazer. Mas no fim do dia, avalia a tua atividade. Qual é o resultado? Está a cumprir a vontade de Deus? Está a sentir realizado? Está a sentir preenchido? Está a sentir que realmente está a concretizar, não é, o plano que Deus tem dado a ti? Ou está somente ocupado? Se está somente ocupado, eu vou dizer, a tua vida é uma grande frustração. Cheia de stress, porque stress é o resultado de fazer muito e não concretizar nada. Deus quer que nós pagamos, né, aquela, né, tiramos do nosso meio aqueles ladrões do tempo, a estabelecer aquelas fronteiras. Aquelas fronteiras não são fronteiras que nos amarram, são fronteiras que nos protejam. Há coisas que nós não devemos deixar entrar na nossa mente. Não é? Há pessoas que, não é, vivem com a televisão ligada enquanto que está acordada, a televisão está, não é, acesa. Controle isso. Não é? Quer ter mais tempo? Ah, mas é só para dar-me companhia. É. Dá companhia, mas está a distrair a tua mente. Não é? Tu não tens comunhão com Deus enquanto a televisão está acesa. Tu não consegues fazer as coisas importantes quando ainda, né, está sempre olhando, vendo. Escolhe os programas e liga a televisão só para ver aquele programa que quer ver. O resto do tempo fica apagado. É uma forma de controlar e estabelecer limites. Mesma coisa com telemóveis. Use quando precisa e tem que usar, não todo o tempo. Todo o tempo estás a gastar muito tempo em conversas completamente, não é, inúteis. É só gastar tempo, é só preencher a cabeça. É só... E esse tempo é roubado, nunca mais pode ter aquelas horas. É roubado, tirado. No fim do dia, o que é que tem feito hoje? Ah, pá, nada, nada especial. As horas e horas no telemóvel, mandando mensagens. Negativismo é um ladrão. Sabe que ser negativo é a nossa escolha. Estive a ver novamente as mensagens do pastor César na nossa conferência. Ele disse uma coisa interessante. Ele estava a falar acerca do empregado que ele tinha, que ajudou na área doméstica, em casa. E essa mulher falava tanto, mas falava de uma forma tão negativa. E criou um ambiente péssimo em casa. Então, um dia, porque eles fizeram um pacto entre todos os filhos e a sua mulher, de não falar negativamente. Até que a sua filha mais nova, quando for corrigida pelo pai, porque às vezes tem que corrigir, não é? Dá uma certa direção. A Sarita disse ao seu pai: mas pai, tu estás a ser negativo. É? Diz: mas filha, eu tenho que dar direção. É? Diz: mas tu estás a ser negativo, para comigo. Mas eles fizeram aquele pacto de não falar negativamente em casa. Mas essa mulher que estava a trabalhar ajudando em casa, estava a falar continuamente de uma forma negativa, pessimista. E ele tinha de despedir a senhora. E a razão era porque estava a contaminar o ambiente da casa. Essa senhora era também membro da igreja. Oh, ela chorava, chorava. Oh, pastor, faz favor, perdoa-me. Disse, eu perdoo, claro, mas tu tens que mudar. Porque nós não queremos o ambiente em casa ser poluído. Então ela, 6 meses depois de vários encontros, foi 3 vezes para o encontro, Deus começou a tratar da vida dela. 6 meses depois, ela foi contratada novamente, porque ela tinha mudado, não é, a sua linguagem. Sabe que a ser negativa, não é, é aquela... aquele bicho que suga todo o sangue, né? que tira a energia, que destrói o nosso ânimo, né? E muitas vezes nós não temos força para fazer o importante por causa de um ambiente tão negativo que tem chocado toda a nossa energia. E nós temos que, para ter uma vida controlada, nós temos que evitar certas pessoas e certas conversas que puxam-nos para baixo, que roubam a nossa alegria, que tiram o nosso ânimo. Nós temos que criar um certo fronteira, diz, faz favor, não está mais bem-vindo aqui. Faz favor, não fala assim. Ah, mas eu não quero magoar a pessoa. Não quero magoar a pessoa, mas quero, não é? Que essa pessoa rouba-te, né, do propósito que Deus tem para a tua vida. Aquela sangue, né, tem que ser tirado da nossa vida. Aquilo que, né, suga, né, aquela energia. Muitas pessoas são viciadas em viver uma vida vicário. Vocês entendem que é essa palavra, vicário? Vicário é viver a sua vida através de uma outra pessoa, não diretamente. Então, essa pessoa quer que tu fazes tudo o que eles queriam fazer, ou que eles deviam fazer. Tu tens que telefonar aquela pessoa, tu tens que visitar aquela pessoa, tu tens que fazer isso, tu tens que fazer aquela. Não é? E aquelas exigências de certas pessoas roubam-nos de fazer aquilo que Deus disse, não é, a ti a fazer. Não é? Se Deus diz, não é, se uma pessoa diz, ah, mas tu tens que telefonar, provavelmente Deus está a falar com essa pessoa para telefonar. Mas porque está tão viciado de viver uma vida vicária por causa da televisão e as outras fontes virtuais, querem que outra pessoa viva a sua vida. Querem que outra pessoa obedeça aquilo que Deus tinha dito a eles. Oh, pastor, tu tens que visitar a pessoa. Não, Deus está a dizer a ti para visitar a pessoa. Oh, pastor, tu tens que fazer isso, tu tens que ler aquilo. Não, tu tens que ler aquilo. Não é? Ah, tu tens que ver aquele filme. Não, tu tens que ver aquele filme. Né? Aquele ladrão das coisas importantes vem em muitas facetas, muitas formas. Por isso Deus deu oportunidade para cada um de nós ter relacionamento com Deus. Não através da outra pessoa. Mas cada um de nós podemos chegar diretamente a Deus. Porque Deus quer guiar cada um de nós, para que cada um de nós sentimos também preenchidos e realizados na nossa própria vida. Se estamos a viver a nossa vida através de alguém, nunca vamos sentir satisfeitos. Vamos tentar controlar aquela pessoa para que essa pessoa faça aquilo que nós queremos. Não. Por isso Deus diz, quem que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. É a nosso direito, graças a Deus, para ser o seu filho. Quando nós podemos ouvir a sua voz, ter a sua orientação, e às vezes é dizer não a outros gritos e clamores, ter a sua orientação e cumprir a sua vontade, e nós podemos ter aquela satisfação de dizer: estou a fazer bem, estou satisfeito, como o pastor Vasco estava a dizer durante a oferta. Eu dormo bem porque estou a agradar a Deus. Deus está contente comigo, estou a cumprir a sua vontade. Deus quer que nós, cada um de nós, temos essa sensação que estamos a andar bem. Estou a cumprir, estou realizado. E quando nós, é fácil estar alegre. Quando nós sentimos que a nossa vida está a passar e sem fazer aquilo que queremos, não temos razão de estar alegres, estamos assim chatos, estamos aborrecidos, estamos amargurados, estamos assim com stress, com problemas. É o tempo de parar. É o tempo de avaliar a nossa vida e dizer: não, tenho que pôr aquela prioridade, tenho que pôr as coisas no seu lugar. Eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz em Mateus 6,33, se nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Todas as outras, nós vamos ter tempo para tudo. Vamos ter tempo para comer, tempo para dormir. Vamos ter tempo para lavar as mãos, vamos ter tempo para lavar os dentes. Essa é a nossa história. Temos tempo para tudo. Temos tempo para tudo. Pôr Deus em primeiro lugar, as coisas funcionam, não é? Estabelece prioridades em todas as áreas, as coisas funcionam, não é? Vai ter tempo para tudo. É isso que Jesus fez. Ele colocou as coisas no seu lugar e ele teve tempo para tudo. E fez em 3 anos que muita gente não faz numa vida inteira, porque ele estabeleceu limites, prioridades, uma certa firmeza, um certo caminho, um caminho só: fazer a vontade de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Isabel teve uma palavra de revelação durante o tempo de louvor, que Deus queria tocar vidas, as pessoas que estava a ser à beira do esgotamento, que estava deprimido, estava assim naquele lugar, assim tão estressado. Eu acho que agora é o tempo. Se vocês têm visto a tua vida assim, nesta bola de nervos, frustrada, sem rumo, sem sentido, vocês estão a sujeitar a ti mesmo muita depressão e até doenças. Deus quer que, né, estabelecer um rumo, um caminho. Eu quero dar essa oportunidade a quem está aqui, que está a notar que precisa uma mudança, mas está a reconhecer preciso de ajuda. Precisa de Deus intervir e fazer aquela clareza, o que é mais importante, separar o bom do importante. Eu quero dar essa oportunidade. Se vocês podem chegar aqui, que têm sentido isso e precisam de oração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Vamos estender, irmãos, vamos estender as nossas mãos. E eu quero convidar líderes das células. para chegar aqui, para ministrar a esses irmãos que estão aqui em frente. Senhor. Aleluia. A Bíblia diz para lançar toda a ansiedade perante Deus. Resolver toda a situação. Há coisas que resolve para si mesmo. Mas são aqueles ladrões que querem envolver-te nesta confusão. Deus tem paz no meio de qualquer tempestade. Deus tem paz. A sua presença faz-te dormir mesmo quando todo mundo está a gritar, estão agitando, tudo está a cair, tudo que parece que está a ir para água abaixo, mas há descanso, há descanso. Recebe essa paz agora. Se tem que tirar as coisas importantes e tem substituído com coisas urgentes, peça a Deus perdão. Peça perdão agora. Deus está a tratar essa área. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ministra, Senhor. Ministra, Senhor Jesus. Ministra, Senhor, a sua vida. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo o stress, toda a depressão agora, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aqueles ladrões querem levar-te até um lugar pior, até o próprio suicídio. E há pessoas que têm chegado àquele lugar, àquela beira do suicídio, por causa daquela frustração, por causa daquela depressão. E nós vamos tomar uma posição contra aquele espírito de morte, aquele espírito de suicídio. Em nome de Jesus, eu cancelo agora, em nome de Jesus, todo o espírito de suicídio, todo o plano para matar, todo plano para tirar força e ânimo, em nome de Jesus. Eu cancelo isso. Toda depressão, sai agora, em nome de Jesus. Toda angústia, agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Agora, Senhor, com a tua paz, começa a ministrar, Senhor. Ministra, Senhor Pedro, Pai. Tua paz. Calma-te, Senhor, todo. Transforma a sua mente, Pai. Nós pedimos, Pai. Dá aquele novo ânimo, novo sentido, novo propósito na sua vida. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amen.